kitchen, feeling the sunshine, sipping margaritas all day. Having a good life, got you by my side, summer should never end. Sharing the same bed, spending these nights, having sex whenever we like. Laying in a deck chair, feeling the sunshine, let's make these wishes come true. Got a good life. Que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. Comendre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comendre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone 24-3360-1468.

Run Pugilist, Chariots of Fire, Nick Cayman, I Promise Myself, Culture Beat, Mr. Vain, Regina Day by Day. Iniciamos o Flash House de hoje com Snap, Exterminate. Bacana, hein? Sacudidão final, hein? Você está conferindo Flash House pela Rio Sul Rádio, programa que rola todos os sábados a partir das 18 horas. Ou pelo podcast.riosulradio.com. Segura aí, tem um segundo bloco ainda, hein? Você está ouvindo Flash House. 6:40. Rio Sul Rádio Serviço. A bela adormecida disse não. Não. Os três porquinhos também disseram não. Não. Não. Até o lobo mau que faz pose de vilão diz que não gosta de álcool e direção. Não. Nem maçã envenenada causa tanta confusão. Até a bruxa disse não pro álcool. Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito. Brasil, um país de todos. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Série especial. As melhores músicas. Em formas que você não está acostumado a ouvir. Rio Sul Rádio. Série especial. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Voltamos a apresentar Flash House. Just keep on dancing, just keep on dancing right now. DJ Bobo, Keep on Dancing, iniciando o segundo bloco do Flash House de hoje. Teremos ainda AB Logic, Information Society, Kim Carnes, Carpenters, Madonna. Vai ser legal, confere aí. Just keep on dancing. Singing lady makes a jump in. Another nuclear shower. Once again in the place, it's grooving. The record's playing, the crowd is moving. Pump up the bass in the place. Party people, no time to waste. No matter how fast you walk, I'm faster. So let me get to you, I'm the master. I play the hits and you start the party. Come on girl, let's pump that body. Just keep on dancing. C'est l'amour qui fait la vie possible. L'amour qui fait la vie possible. Just keep on dancing, just keep on dancing right now. Right now. Just keep on dancing, just keep on dancing right now. Ooh, ooh, yeah. body starts to break. Feel the power from the hitman. She just won't get it. She'll be back. Oh, Flash House. There's nothing left to hide, to hide. There's no greater power. Vocês tenham gostado. Eu adorei fazer esse remix. Possivelmente o meu preferido, ou um deles, né? Information Society Express Yourself. É, isso mesmo. Cantando música da Madonna. Ficou estranho, mas ficou legal. AB Logic The Hitman. E começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com DJ Bobo, que de bobo não tem nada. O suíço é espertão. Keep on Dancing. A edição do Flash House de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha transformado seu sábado em algo melhor, mais dançante, mais relaxante. Bom, vai da percepção de cada um que curte aí o programa. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta pela Rio Sul Rádio a partir das 18 horas no sabadão. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você, Flash House. Rio Sul. 7 e 8. Não há limites para o bom gosto. A Rio Sul Rádio está perto de você. Em qualquer lugar. Oi, eu sou a Sandra Reis e ouço a Rio Sul Rádio de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Somos a Letícia e o Leco. Nós ouvimos a Rio Sul Rádio aqui de Lorena. Eu sou o Duarte e escuto a Rio Sul Rádio de Lisboa, Portugal. Em qualquer lugar, perto de você. Rio Sul Rádio. Sim, informática. Conserto de computadores e notebooks. Formatações. Instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim, informática. Telefone 98-148-1193. 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim, informática. Telefone 98-148-1193. E você, que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso, será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E

to paradise. Just wanna feel the way I feel inside. Don't wanna hear another melody. I got a fever, you're my remedy. Don't wanna spend another second. I wanna learn the way you sanctify. I'm close to heaven, I can see the light. I just wanna take my time with you. I just wanna take my time with you.